ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. MEC FM apresenta... Música Antiga. Muito boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição de Música Antiga. E o destaque do nosso programa hoje é o compositor franco-flamengo Jean Richafort. Jean Richafort foi muito importante, muito conhecido na sua época, mas, curiosamente, fatos específicos sobre a trajetória do compositor são muito pouco conhecidos ainda. A gente sabe que Richafort nasceu em torno de 1480 nos Flandres franceses, num lugar que seria chamado Richardsford, daí o nome dele. Não se sabe nada a respeito desse primeiro período de sua vida e da sua educação na infância. O que se sabe é que em 1507 ele ocupava o cargo de maître de chapelle, né, de diretor musical, na Catedral de Saint-Rombaut, em Mechelen. E que nessa mesma época, dois de seus irmãos, Guillaume e François, estavam lá atuando como cantores. Sabemos também que em 1509, dois anos depois, ele já foi substituído por Noël Baudouin. Muito provavelmente, a partir daí, ele teria se associado à corte francesa e trabalhado junto aos reis franceses. Mas o que nós temos de certeza é que ele esteve em Bolonha em 1516 e, pouco antes disso, ele estaria em Roma em 1513. Além disso, a última função conhecida ocupada por ele seria a de maître de chapelle na igreja de Saint-Gilles em Bruges, de 1542 a 1547. Acredita-se, portanto, que ele tenha falecido em torno de 1547. É sabido também que personalidades muito importantes da época gostavam muito da música de Richafort. Nós podemos aí mencionar dois nomes importantes, o Papa Léo X e também o Pierre de Ronsard. Então, um compositor cuja música representa muito bem a arte franco-flamenga ali das primeiras décadas do século XVI. E nós hoje vamos começar ouvindo o ápice da produção de Richafort, que é o Requiem, para seis vozes. O Requiem teria sido escrito In Memoriam Josquin des Prez, ou seja, uma obra em homenagem, em memória do grande compositor, grande mestre Josquin des Prez. Teria sido composta, portanto, em torno de 1521, que foi a morte de Josquin, e um grande e belo tributo à arte desse nome seminal da música renascentista. O compositor utiliza um cantus firmus, uma linha melódica gregoriana, circumdederunt me gemitus mortis, dolores inferni circumdederunt me, que é uma melodia que foi frequentemente utilizada por Josquin des Prez, e também Richafort utiliza um fragmento C'est douleur sans pareil, de uma chanson de Josquin, a chanson Faute d'argent. A partir dessas células, o compositor estrutura uma obra de muito rico contraponto, um equilíbrio muito admirável das linhas melódicas e o uso de técnicas importantes da época, como música ficta, com mixtio, que é o uso simultâneo de mais de um modo, né, na música modal, tal como era empregada na época. E nós, portanto, teremos uma interpretação relativamente recente, do ano de 2000, de um grupo especialista nesse repertório, o Huelgas Ensemble, dirigido por Paul van Nevel, do Requiem in Memoriam Josquin des Prez, a seis vozes, do Jean Richafort. Thank you. Requiem in Memoriam Josquin des Prez, a seis vozes, de Jean Richafort, com o conjunto vocal Huelgas Ensemble, dirigido por Paul van Nevel. Mac FM apresentando Música Antiga, uma viagem pelas eras medieval, renascentista e barroca. Nós vamos continuar ouvindo a música de Jean Richafort e continuamos ouvindo uma das importantes obras do compositor, além do Requiem, que é o Salve Regina, para cinco vozes, uma composição em três sessões. Aqui nós temos a melodia gregoriana do Salve Regina, utilizada, parafraseada em todas as cinco vozes. No início, um jogo contrapontístico entre dois grupos de vozes, muito virtuosístico, e a partir da palavra clamamos o uso pleno das cinco vozes juntas, com um desenvolvimento melismático que vai dando continuidade a essa bela composição. E nós, sem mais delongas, vamos ter Salve Regina, as cinco vozes de Jean Richafort, novamente com o Huelgas Ensemble, dirigido por Paul van Nevel. Salve Regina, as cinco vozes de Jean Richafort, com o conjunto vocal Huelgas Ensemble, dirigido por Paul Van Nevel. E a gente fecha nossa música antiga de hoje com o moteto em quatro vozes, Sufficiebat nobis paupertas, cujo texto é uma paráfrase de alguns versículos do Velho Testamento bíblico. Nós temos aqui o uso por parte de Richafort da parte do tenor da chanson Mon souvenir me fait mourir, de Hein van Gisegem. Ele utiliza essa melodia para construir a parte superior, a parte mais aguda do seu moteto, e as três vozes inferiores, elas vão então costurando o contraponto, contrastando com o movimento mais calmo, mais suave dessa voz superior baseada na chanson de Gisegem. Richafort dá demonstração nesse moteto da riqueza da sua inspiração, do aspecto vertical da música, do aspecto da harmonia, inclusive utilizando a técnica de fugir le cadenze, introduzindo em um determinado momento, sobre as palavras filium nostrum, uma cadência inesperada. Vamos ouvir Sufficiebat nobis paupertas, moteto de Jean Richafort, novamente com as vozes do Huelgas Ensemble, sob a direção de Paul Van Nevel. Sufficiebat nobis paupertas, moteto a quatro vozes de Jean Richafort, com o Huelgas Ensemble, dirigido por Paul van Nevel. E estamos assim, amigos, chegando ao final da edição de hoje de Música Antiga, que apresentou a suave e inspiradora música do compositor, do mestre Franco Flamengo, da Renascença, Jean Richafort. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Obrigado a vocês por estarem conosco. Obrigado ao nosso operador Enid Souza. E até a próxima edição de Música Antiga. Música Antiga. Uma viagem pelas eras medieval, renascentista e barroca. Texto e seleção musical, Weber Duarte. Realização, MEC FM.